Olá! Hoje a nossa missão aqui é um pouco diferente. A gente vai fazer uma espécie de engenharia reversa, sabe? Pensando em quem está se preparando para concursos de alto nível. Isso mesmo. Nós recebemos um material, olha, riquíssimo. Um diagnóstico super detalhado e um banco de dados com 127 questões reais, de bancas pesadas, como SEBRASP, FGV, todas focadas num trecho bem específico da Lei de Responsabilidade Fiscal. Exato. O nosso foco hoje são os artigos 25 a 28. Eles falam de transferências voluntárias e do uso de recursos públicos pelo setor privado. Certo. Mas, assim, o objetivo não é dar uma aula sobre a LRF. Com esse volume de questões, a gente pode fazer algo muito mais valioso. É quase como mapear a mente do examinador. Entender onde estão as armadilhas, né? Exatamente. Quais são as armadilhas recorrentes onde a maioria dos candidatos acaba tropeçando? E o que essa análise toda sugere é que a aprovação não está em, sei lá, simplesmente decorar a lei. Parece que o segredo é dominar uma zona cinzenta. Que zona cinzenta seria essa? É a fronteira entre o que é uma obrigação fria da lei e o que é uma decisão política, um ato discricionário do gestor. É bem aí, nessa fronteira, que as bancas constroem as suas pegadinhas. Sem dúvida. Vamos começar então pelo ponto que, segundo os dados, causa mais confusão. A própria definição do que é uma transferência voluntária. O artigo 25 diz que é entrega de recursos a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio. Parece simples. Parece, né? Mas é aí que mora o perigo. O que a análise dessas 127 questões revela é que o conto crucial não é entender o que é uma transferência voluntária. Mas sim o que ela não é. A LRF cria exclusões muito, muito claras. Ela diz que não se considera voluntária a entrega de recursos que já é uma obrigação constitucional ou legal. Ok. E aqui vem a mais importante de todas. As transferências destinadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Peraí, mas se uma prefeitura e o governo do estado, por exemplo, assinam um convênio para construir um posto de saúde, isso não torna o ato voluntário por definição? Uhum. Eu sempre achei que a palavra convênio era quase um sinônimo de algo não obrigatório, um acordo, né? Essa é a lógica que leva ao erro. É exatamente o raciocínio que as bancas esperam que o candidato tenha. É uma maldade, então? É quase uma maldade, porque eles usam o vocabulário do dia a dia contra quem está fazendo a prova. Para a LRF, a regra técnica é absoluta. Se o dinheiro tem como destino final o SUS, a transferência não é voluntária. Ponto final. Não importa a forma. Não importa a forma. Pode ser por convênio, por repasse fundo a fundo. Não importa. Então, quando uma questão descreve um convênio para a saúde e afirma que, por isso, a transferência é voluntária, a questão está errada. É um padrão claríssimo que emerge desses casos. As bancas, elas adoram usar a palavra inclusive. Algo como as transferências voluntárias incluem, inclusive, aquelas para o SUS. Entendi. Esse inclusive é o sinal vermelho. É o veneno na questão. E a razão para essa proteção é clara, né? A LRF quer blindar o financiamento da saúde. Claro. Se esses recursos fossem voluntários, estariam sujeitos a uma série de sanções, de cortes. A lei basicamente protege o cidadão na área da saúde, não importa a gestão fiscal do município ou do estado. Fica bem claro, o SUS é o grande intocável nesse quesito. E sobre os requisitos para receber uma transferência que seja de fato voluntária? A lei estabelece uma espécie de checklist, certo? Isso. Estar em dia com tributos, cumprir limites de gastos. E prever uma contrapartida? Sim, e a contrapartida é outra mina terrestre nas provas. A análise das questões, principalmente da FGV, mostra uma tática clássica de inverter a responsabilidade. Eu imagino que a responsabilidade de fiscalizar se o município tem dinheiro para sua parte seja de quem libera a verba, né? O governo federal, por exemplo, teria que checar. E essa é a segunda lógica intuitiva que a prova derruba. A responsabilidade é 100% invertida. Como assim? A lei exige que o beneficiário prove que tem o dinheiro. Quem vai receber a verba é que tem que apresentar a certidão, mostrar no seu próprio orçamento e dizer: olha, a minha parte está aqui, reservada. Ah, entendi. Não é uma tarefa de fiscalização para quem transfere. É uma prova de capacidade de quem recebe. Faz sentido. É uma forma de evitar que projetos comecem e parem no meio por falta de planejamento. E dentro desse mesmo artigo 25, tem outra regra que parece ser um dogma nas provas. A proibição de usar esse dinheiro para pagar pessoal. Isso é absoluto? Absoluto. Nem em caso de calamidade pública ou uma emergência? Vedação total. Recurso de transferência voluntária não paga folha de pagamento, nem de ativos, nem de inativos ou pensionistas. Entendi. A lógica aqui é garantir que esse dinheiro, que é discricionário, seja usado para investimento. Construir algo novo, comprar equipamentos e não para tapar um rombo na despesa mais rígida de um ente, que é a folha de pessoal. Seria um incentivo perverso. Totalmente. E falando em rombo, o que acontece quando um município ignora essas regras, gasta demais com a folha e ultrapassa os limites da LRF? A consequência é uma punição, certo? Ele perde o direito a todas as transferências. A regra geral é exatamente essa. Se está irregular com gastos de pessoal ou com a dívida, a torneira das transferências voluntárias se fecha. É a sanção principal. Certo. Contudo, a LRF cria o que a análise das fontes chama de exceção de ouro. Essa suspensão, essa punição, ela não se aplica a recursos destinados a três áreas sociais específicas, vitais. E quais seriam? Saúde, educação e assistência social. Essa é a tríade protegida. E é aqui que o SEBRASP, em particular, adora testar a atenção do candidato. Deixa eu adivinhar. Eles incluem uma quarta área muito importante para ver se o candidato está atento. Algo como segurança pública. Exatamente. Por exemplo, um município que estourou o limite de gastos, mas precisa de verba para comprar viaturas. Ele poderia receber esse recurso? Perfeito exemplo. E a resposta não. Segurança pública, por mais importante que seja, não está nessa seção. Ah. Nem cultura, nem saneamento, nem esporte. Se o município está fiscalmente irregular, a verba para construir uma praça ou reformar um ginásio vai ser suspensa. Mas a verba destinada a construir um hospital, uma creche ou um CRAS, essa continua a ser transferida. Então essa exceção é o exemplo perfeito daquela zona cinzenta que a gente mencionou no início. Pois é. A regra fiscal é fria. Gastou demais, fica sem a verba. Mas a decisão política, que foi colocada na lei, é que a população não pode ser duplamente punida pela má gestão, não é? Exato. A lei protege o cidadão do gestor. É a materialização dessa tensão entre a rigidez fiscal e a proteção social. E olha, dominar essa tríade resolve um número impressionante de questões. Ok. Saindo das transferências entre governos e entrando em outro campo minado, recursos públicos para o setor privado. Os artigos 26 e 27. Isso sempre parece um assunto delicado. O governo pode simplesmente decidir cobrir déficit de uma empresa privada? Pode. Mas a lei cria tantas barreiras que a decisão se torna extremamente difícil e transparente, que é o objetivo. Não basta a vontade do gestor e ter o dinheiro em caixa. Certo. As fontes que a gente analisou mostram que as bancas exploram incessantemente o que podemos chamar de tripé de legalidade. São três condições obrigatórias e cumulativas. E quais são os pés desse tripé? Primeiro, precisa de uma lei específica. Não é um decreto, não é uma portaria, é uma lei aprovada pelo legislativo autorizando aquele subsídio específico. Ok. Força um debate público. Exato. Segundo, essa ajuda precisa estar em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Certo. E terceiro, claro, o dinheiro precisa estar previsto na Lei Orçamentária Anual, a LOA, ou em créditos adicionais. Entendi. Então a pegadinha clássica seria a banca afirmar que basta a previsão na LOA ou que um decreto de emergência do prefeito seria suficiente. Exatamente. Ou trocar lei específica por lei complementar, que parece algo mais forte, mas não é o que a LRF exige nesse caso, o examinador testa se o candidato conhece o rito completo. E tem um detalhe aqui no artigo 26, que é sutil, mas que aparece muito. E qual seria? A lei trata a simples prorrogação de um financiamento ou benefício que já existe como uma nova concessão. Nossa, isso é muito contraintuitivo. Quer dizer que se o governo já tinha um empréstimo com uma empresa e vai apenas estender o prazo, sem colocar um centavo novo. Isso é tratado como uma operação de crédito totalmente nova. Exatamente. Para apenas rolar a dívida, o gestor precisa passar por todo o processo do tripé de legalidade de novo. Precisa de uma nova lei específica, alinhamento com a LDO, Previsão na LOA. Tudo de novo. Tudo de novo. A lógica é que, ao prorrogar um prazo, o governo está abrindo mão de receber aquele recurso. Isso tem um impacto fiscal. Então, a decisão precisa ser revalidada publicamente. Que detalhe. Isso certamente derruba muita gente. E para fechar nossa análise, o último ponto crítico, o papel do Banco Central, o Bacen. Artigo 28. Ele pode agir como grande salvador, socorrendo instituições financeiras. A regra geral do artigo 28 é bem direta. É vedado, o Bacen não pode, por decisão própria, socorrer um banco. A não ser que, de novo, existe uma lei específica para isso. Aham. No entanto, a lei abre uma porta para o Bacen atuar na sua função de guardião da estabilidade, permitindo operações de redesconto e empréstimos, mas impõe uma condição temporal muito estrita. E essa deve ser a chave da questão, né? Qual é essa condição de tempo? E por que ela existe? O prazo. O prazo máximo dessas operações deve ser inferior a 360 dias. Específico? Muito específico. A razão é diferenciar uma operação de gestão de liquidez, que é algo normal e de curto prazo, de um resgate estrutural a uma instituição insolvente. Um problema de longo prazo exigiria debate político, lei específica. Um ajuste de caixa de curto prazo está na competência do Bacen. E as bancas devem adorar brincar com esse número. Imagino que digam que não há prazo ou que o prazo é superior a um ano. Precisamente. As duas afirmações estão erradas. O limite é técnico, menos de 360 dias. Se a questão falar em um ano, 365 dias, já está incorreta. Certo. Vamos então amarrar tudo isso. Se a gente fosse criar um mapa mental para quem está estudando, baseado na análise dessas 127 questões, teríamos 5 grandes pontos de atenção, né? Exato. É um jogo de reconhecimento de padrões. O primeiro é a falsa voluntariedade. Qualquer repasse para o SUS não é voluntário. Certo. O segundo é a responsabilidade pela contrapartida. É sempre de quem recebe, do beneficiário. O terceiro é o escudo social, a tríade saúde, educação e assistência social. Protegida das sanções. O quarto padrão é o tripé de legalidade para ajuda ao setor privado, lei específica, LDO e LOA. E lembrar que prorrogar é conceder de novo. E, por fim, o quinto é o limite de prazo do Banco Central. Operações de liquidez sempre com prazo inferior a 360 dias. Dominar esses 5 padrões parece ser o caminho. Sem dúvida. É a diferença entre ler a lei e entender como a lei é cobrada. Perfeito. E para encerrarmos, vamos deixar uma provocação. Nosso material analisou um histórico, o que já foi cobrado. Mas olhando para o futuro da gestão pública, qual poderia ser a próxima grande armadilha que as bancas vão explorar nesses artigos? Essa é uma excelente pergunta. Se eu tivesse que apostar, eu diria que a próxima fronteira de debate sobre a LRF vai estar na natureza dos repasses para fundos de inovação tecnológica ou para projetos de transição energética. Um repasse para um fundo de venture capital estatal que investe em startups, por exemplo, isso é uma transferência para o setor privado que exige o tripé ou é um investimento? E os subsídios para a energia verde. É uma boa reflexão. Fica a reflexão de como uma lei do ano 2000 vai ser interpretada e cobrada em contextos que eram ficção científica na época. O jogo continuou evoluindo.